Por volta de 13 horas de ontem, servidores da Receita Federal em fiscalização de rotina na aduana da Ponte Internacional da Amizade realizaram a apreensão de um veículo com grande quantidade de eletrônicos ocultos num fundo falso. A ação faz parte da Operação Fronteira Blindada. A apreensão foi realizada durante um trabalho de rotina, quando da abordagem de um bora com placas de Umuarama. Em vistoria minuciosa, foi constatada uma grande quantidade de eletrônicos alojados no fundo falso no porta-malas do veículo. A mercadoria foi avaliada em R$ 60 mil. No momento da abordagem, o condutor do veículo não portava documentação. O mesmo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, onde foi autuado pelo crime de contrabando. O veículo e as mercadorias apreendidas foram encaminhados à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura dos competentes autos de infração para aplicação da pena de perdimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.